Fazendo a fusão, chegando na moral. Elementos de rua e função original. Representando a banca, mostrando sua cara. DJ Ali, mano Joe e a mina Ciana. A família está crescendo, só com mano fiel. Pergunto pra vocês, qual será o meu papel? Representar a banca que com nós sempre colou. Os mano do conceito, olha agora quem chegou. Eu sou o Léo e falo pra vocês. Eu corro pela paz, se quiser falo outra vez. A correria é louca, não é fácil, irmão. Tem que ter consciência e manter o pé no chão. Salve pra geral que sempre nos apoiou. Incentivo e carinho sempre nos animou. Pra quem desacreditou, vai vendo qual é que é. Esse é o resultado de vontade e muita fé. Fazendo a fusão, elementos e função. Mostrando pro mundão que aqui é só irmão. Não de sangue ou de cor, mas é tudo pelo amor. Que é pra ser merecedor no mundo que Deus criou. Fazendo a fusão, elementos e função. Mostrando pro mundão que aqui é só irmão. Não de sangue ou de cor, mas é tudo pelo amor. Que é pra ser merecedor no mundo que Deus criou. Função e elementos, chegando lado a lado. Família está unida, tamo junto e misturado. Verdade seja dita, nossa banca é foda. Tamo aqui pra acomodar, se joga que se incomoda. Conhecido como Joe, favelado lá da norte. Elementos de rua, essa é minha banca forte. Boné pro lado, calça larga, lenço na cintura. Agora eu tô aqui, quero ver quem me segura. Despertando ao som de Martinho da Vila, Demônios da Garoa e Bezerra da Silva. Num barraco humilde foi assim que fui criado. Pra todos os obstáculos tô pronto e preparado. Por causa do meu cabelo, por causa da minha cor. Discriminado eu fui, discriminado eu sou. Um rolê na burguesia, todo mundo fica olhando. Será a cor da minha pele, meu cabelo ou meus planos? Uma fatboy, preconceituoso. Só porque tenho dinheiro, trata a gente como porcos. Mas eu canto rap pra revolucionar. Acredito que um dia tudo isso irá mudar. Cansado de preconceito, cansado de racismo. Então, por tudo isso, rap é meu compromisso. Faço de uma caneta a minha escopeta. O papel como escudo me protege das beretas. Te resgatar do mal, essa é nossa missão. E pra provar isso, tamo aqui com função. Deixa aqui meu salve pro conceito real. Elementos de rua com função original. Fazendo a fusão, elementos e função. Mostrando pro mundão que aqui é só irmão. Não de sangue ou de cor, mas é tudo pelo amor. Que é pra ser merecedor no mundão que Deus criou. Fazendo a fusão, elementos e função. Mostrando pro mundão que aqui é só irmão. Não de sangue ou de cor, mas é tudo pelo amor. Que é pra ser merecedor no mundão que Deus criou. Se é pra ser o que é, tô aqui, tô em pé. Então se liga, mané, que a banca é forte, pois é. É, pra você que não quis se juntar com a função. Se você não perdeu, não ganhou nada não. Se tivesse com nós, senti o gosto do doce. Mas prova do amargo, como se ele fosse igual ao doce, não. Não é isso, trutão. Fala pelas costas, não é da função. Um salve a todos que estão sempre comigo. Nesse mundo louco eu sigo o caminho, tô sozinho, não. Apoiado por vários, graças a Deus. A família do lado, amigos e amigas eu tenho muito mais. Se quiser ver meu mal, vai ficar, é pra trás. Elementos de rua e função original. Não faz cara de mal, que não tem paga pau. Léo, Buiu, Alex e Renan. Acredito e tenho fé no amanhã após amanhã. A família tá unida, já tá daquele jeito. Aqui é um por todos e não por si mesmo. O rap bate forte, mensagem de conceito. Função original, junto com elementos. Função e elementos. Fazendo a fusão, elementos e função. Mostrando pro mundão que aqui é só irmão. Não de sangue ou de cor, mas é tudo pelo amor. Que é pra ser merecedor no mundo que Deus criou. Fazendo a fusão, elementos e função. Mostrando pro mundão que aqui é só irmão. Não de sangue ou de cor, mas é tudo pelo amor. Que é pra ser merecedor no mundo que Deus criou. Fazendo a fusão,